Olá pessoal, meu nome é Daniel e esse é o podcast I Am CFO. Esse podcast tem como objetivo falar sobre empreendedorismo, planejamento, economia e finanças e todos outros aqueles assuntos que interessarem ao mundo corporativo e empresarial. Para iniciar o nosso primeiro capítulo, eu escolhi o tema de motivação, ou como se manter motivado, para a gente discorrer um pouquinho. Eu já participei de bastantes palestras, bastante cursos, já li bastante livro, leio bastante artigos sobre o assunto, e é impressionante a quantidade de pessoas que têm dificuldade de se manter motivado, de acordar todo dia com um objetivo, com uma meta, e correr e conseguir atravessar o dia com inspiração para correr atrás desses objetivos, desses sonhos que as pessoas têm. Eu acho que um dos principais motivos que faz com que as pessoas se desmotivem, que elas não se mantenham motivadas, é exatamente não saber o que, que elas querem da vida e não sabem como achar esse objetivo de vida, o porquê que eu acordo todo dia. Então eu vejo pessoas cabisbaixa, reclamando da vida e só falando da vida dos outros, e falando que o outro é melhor, que o fulano está melhor que ele, que o ciclano está melhor que ele, mas as pessoas, elas não olham para dentro de si, para saber o que, que realmente elas querem e como que elas podem atingir essa meta de longo prazo de, pô, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter isso, eu quero viajar para determinado lugar, como que eu faço isso, né? Eu acho que um exercício bem legal para superar esse primeiro passo de o que eu quero da vida, ou aonde que eu quero chegar, ou o que eu posso fazer, logicamente fazer uma introspecção, refletir-se sobre a sua pessoa, sobre o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta. Mas eu acho que mais importante para descobrir o que realmente a gente pode fazer com a nossa vida, qual que é o nosso objetivo, é a gente estar preparado para receber críticas e conversar com outras pessoas sobre o que elas acham da gente, o que elas pensam da gente, aonde que elas veem que a gente é positivo, que nós temos pontos positivos, e aonde que elas veem pontos negativos. Eu vou dar um exemplo. Muita gente está num emprego que não gosta. Né? Acorda todo dia de manhã, bate ponto, entra às 9, sai às 6. Quando não entra mais tarde, sai mais cedo. Justamente para cumprir a semana, para cumprir o mês, para ganhar o salário no final do dia. E passa a vida reclamando, senta com um amigo, reclama, senta com a mulher, reclama, com o pai, com a mãe, enfim. E essa pessoa acaba entrando nesse ciclo vicioso de reclamar da vida e não fazer nada para melhorar. O primeiro ponto para se descobrir o que eu poderia fazer que me deixaria feliz é perguntar para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você sabe que vão te dar uma resposta completamente honesta, sem medo de te ofender ou de te ferir, perguntar para essas pessoas o que elas acreditam que você faz de bom. Todo mundo tem algo que faz de bom, que é reconhecido por aquilo. Talvez você não ganhe dinheiro ainda com isso, talvez você não consiga manter a sua vida ainda com isso, mas todo mundo tem uma característica que é reconhecida pelas pessoas que estão em volta, seja ensinar, seja ajudar as pessoas, seja fazer alguma atividade artística, manual, enfim, alguma atividade profissional, perguntar para as pessoas isso é justamente o que pode ajudar a preencher mais esse vazio que as pessoas têm na vida. Eu fiz esse exercício há um tempo atrás, onde eu perguntei para 10 pessoas, eu já escrevi sobre isso no meu blog, onde eu perguntei para 10 pessoas para elas me dizerem uma coisa que eu fazia muito bem, que elas acreditavam que eu fazia muito bem, e uma coisa que elas acreditavam que eu precisava melhorar. Eu fiz esse trabalho, né, com esses dois pontos, do que precisa melhorar e do que eu faço bem, porque eu estou num processo de avaliação, de postura, de imagem, e eu quero evoluir como pessoa. Mas dá para fazer também esse mesmo exercício para buscar alguma coisa para preencher a vida, trocar de emprego, enfim, para se manter motivado. Sobre os pontos que as pessoas acreditavam ou pensam ou têm para si, que elas veem em mim que eu faço bem, eles falaram que eu sou muito bom em ensinar, em explicar, em conduzir as pessoas. De fato, quando eu olho para a minha carreira profissional, antes de eu me mudar aqui para os Estados Unidos, nos últimos 5 anos eu dava aula no Brasil, né? Eu dava aula de finanças e economia, e palestras também. E eu gostava muito disso, eu gostava do contato com as pessoas, eu gostava de causar esse impacto nas pessoas, e isso realmente me trazia bastante, bastante conforto, bastante motivação, né? Eu ficava empolgado para dar aula, preparar a aula, eu ficava empolgado quando eu tinha uma palestra, né? Falar para as pessoas, dizer a minha opinião sobre alguma coisa, passar um pouco do conhecimento que eu adquiri sobre determinado assunto para elas. E das 10 pessoas que eu perguntei, 8 pessoas apontaram isso, né? Que é essa minha capacidade de comunicação e de explicar para as pessoas, transformar assuntos difíceis como economia e finanças em uma linguagem simples. Pensando nisso, né, hoje a minha carreira é praticamente privada. Hoje eu estou a maior parte do meu tempo tocando os negócios da Tross International aqui em Miami. Mas realmente me faltava isso. Me causa esse vazio, o não poder exercer a atividade de dar aula aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi reativar o meu blog, que é uma forma que eu tenho de me comunicar com as pessoas e passar um pouco do meu conhecimento, e de criar outras ferramentas onde eu possa me comunicar com as pessoas e ensinar as pessoas a alguma coisa. Então, esse podcast é mais um resultado disso. Eu escrevi um livro também, chamado Da Estática para a Prática, um guia definitivo para ajudar a colocar os seus planos em ação, onde eu ensino as pessoas a fazerem os seus planejamentos. E todas essas ações complementam o meu trabalho como CFO da Tross International, complementam o meu trabalho e fazem eu acordar com mais um objetivo, com mais uma tarefa, com mais uma função de estudar algum assunto, de pesquisar sobre algum assunto, para que a gente possa manter-se motivado, né? Às vezes tem alguma coisa na Tross que está me incomodando, às vezes tem alguma coisa na minha vida pessoal que está me incomodando, e a gente precisa sempre ter uma válvula de escape. E lecionar, ensinar, passar o conhecimento para as pessoas sempre foi, para mim, uma válvula de escape. Era uma forma que eu tinha como me obrigar a me manter informado também. Então, tudo isso veio desse exercício que eu fiz comigo mesmo, de perguntar às pessoas o que elas achavam que eu fazia de bom, que eu poderia passar para as outras pessoas, fazer, enfim, como atividade, né? Então, essa ideia de podcast, de blog, do livro, veio justamente dessa ação que eu fiz. E para todas as demais pessoas, isso é verdadeiro. Pergunta para o seu chefe, pergunta para o seu amigo de trabalho, para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, enfim, para os seus melhores amigos, o que você faz de bom, o que você faz de bom, e tente dar um foco para isso, né? Tente construir alguma coisa em cima disso. O mais importante é a gente acordar todo dia com uma meta, que vem no meu segundo ponto sobre motivação. Não existe como tu se manter motivado com alguma coisa, com a vida, se tu não acordar com algum objetivo. Então, há bastante tempo eu faço um planejamento pessoal, onde eu me programo sobre o que eu quero para aquele ano e como que eu vou atingir isso, né? E o planejamento do ano, ele está inserido dentro de um... Ele está inserido dentro de um planejamento maior que eu tenho para mim, que eu faço a cada 5 anos, né? Onde eu quero estar daqui a 5 anos, qual que é a minha visão, qual que é a minha missão, enquanto pessoa, enquanto Daniel, não nada a ver com empresas, o que eu posso fazer, aonde que eu quero estar. E anualmente eu faço esse planejamento com as ações que eu tenho que fazer, que eu tenho que executar para que aquela minha meta de longo prazo seja ocorrida. Então todo dia eu sei exatamente por que que eu acordei, o que que eu tenho que fazer e qual é o resultado que eu tenho que mensurar para poder dizer que eu cumpri aquela meta ou eu não cumpri aquela meta. Então é mandar um e-mail, é escrever, é ligar para tantos números de contatos, ligar para parceiros, fazer isso, fazer aquilo, gerar mais negócio. Então, manter-se motivado tem muito a ver com saber aonde quer chegar e o que fazer para chegar até lá. Então, são coisas que se complementam. Aquela atividade que eu falei, de identificar no que você é bom para se dedicar àquilo, e depois as metas, traçar suas metas em relação a esse objetivo, e as ações que você tem que fazer e cumpri-las uma a uma. O mais importante disso tudo, dessas metas, de ter essas metas, é poder registrar e medir as ações que a gente tem. Não adianta nada botar uma meta, eu quero ser rico. O que é rico? Né? É 100 mil, é 200 mil, é 1 milhão, é 100 reais, enfim. Ser rico não é uma meta. Um número é uma meta. Eu quero ter um patrimônio de X. Isso é uma meta. E o que eu preciso fazer para ter esse patrimônio de X? Juntar mais fontes de renda e diminuir despesa ou multiplicar investimento, enfim. É preciso que essas ações sejam objetivas e que você possa registrar e medir cada uma dessas ações para poder continuar se motivado. Então, ter essas metas claras, objetivas e factíveis, né, que é o mais importante, factível, você tem que poder alcançar, acreditar que você pode alcançar essas metas com bastante esforço. Se você botar uma meta muito fácil, você acaba se desmotivando, porque ela é muito fácil de ser atingida. Ela precisa ser um pouquinho difícil, mas factível. São os pontos essenciais que eu acredito para se manter motivado. Agora, algo que é preciso ter bastante cuidado é não se fixar em fatores externos. Ah, eu não consegui fazer isso porque meu chefe é ruim. Eu não consegui fazer aquilo porque meus amigos não ajudam. O mundo não está nem aí para ti. Não tem ninguém, ninguém se importa com teus objetivos ou com tuas metas. Elas são tuas e exclusivamente tuas. Então você tem que trabalhar por isso e você não pode passar nenhum tipo de responsabilidade para o mundo exterior. Porque tudo que a gente faz na nossa vida é culpa nossa. Se a gente está bem, a culpa é nossa. Se a gente está mal, é culpa nossa em função das decisões que a gente tomou. Cabe somente a nós a gente conseguir mudar e criar o nosso destino passo a passo. Esse foi o nosso primeiro episódio do I Am CFO com tema de motivação. E semana que vem a gente se fala de novo. Obrigado.